no Estadão do Maranhão, ouvindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Albino Moreira, em Fortaleza, Ceará. Um abraço aos amigos da BRFM. Ô, JB, um abraço a todos vocês aí, viu? Aos amigos de Fortaleza, a capital de todos os cearenses, né? A rádio BRFM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Olha, lançamento Mundo Sertanejo, né? Não é em primeira mão, porque o meu amigo Cleiton Aguiar, o Edelson Moura, eles já lançaram o novo sucesso de Eliane e Samuel, dupla que vem conquistando o Brasil com seus sucessos, com as suas vozes apaixonadas, né? Eliane e Samuel cantam Delírio de um Poeta Louco. Dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder. Dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. Sei que de repente você pode achar que não dá, que não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Vou pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Vânia Rocha, todos os amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, 90.9 FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Ô Reinaldo Jorge Web, em São Paulo, capital, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso, divulgando as músicas do Diego Valadares, de São Paulo, para o Brasil inteiro, né? Ô Dudamel da Rede Clipe também, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Aos amigos aí da Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga, na Grande São Paulo, ou Adilson do Vale, em Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa para todo o sistema de comunicação afiliado, né, a Rádio Cultura Sertaneja de Caçapava. Um abraço, Leandro Simões, Rádio Nova Paulista, em Caieiras também, exibindo Mundo Sertanejo. O Brasil inteiro ouve ao som da viola, Daniel cantando, tocando em frente. O sertanejo ao som da viola.

mora em Várzea Grande, Mato Grosso, ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado, viu? A minha querida Angélica Recuero, em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo PJ, PJ Propagandas, né? É uma empresa, um estúdio de gravação. PJ Propagandas, em Vicência, no Pernambuco. O meu amigo locutor Pedro Júnior. Um abraço, viu? Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos de Vicência, no Pernambuco. A minha querida Cris Costa, locutora em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Ô, Cris Costa, um abraço a todos vocês aí, viu? Aos amigos da Rádio Onda Verde FM, Henrique Garcia, todos da equipe da Rádio Onda Verde FM, em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, ouvindo, exibindo o Mundo Sertanejo aos nossos ouvintes. Um beijo pra vocês, viu? Ô, compadre Lázaro, cabra danado, Rádio São Tomé FM, em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Diego Valadares canta, olha o sucesso chegando, tô na promoção. Aliás, vocês estão convidados a assistir o clipe, tô na promoção, Diego Valadares, no YouTube. Tá bombando, tá muito legal, viu? Canta, Diego Valadares, pra todo mundo dançar e cantar com você. Vamos lá. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar a promoção, é quente que leva meu coração. Ganha o resto de presente, tem mulher solteira aí. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, que der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, que der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah. Aí, muito bem, cantei pra vocês toda a promoção, meu sucesso atual, graças a Deus. Um abraço a todos, meus amigos, radialistas do Brasil inteiro, que estão tocando essa minha música na sua programação local e na sua rádio. Muito obrigado, viu, pelo carinho. E para contratar o show do Diego Valadares aí, Diego Valadares e banda na sua cidade. Um show alegre, um show dançante, um show pra cima, e tá na promoção, né? Faça contato com o Diego Valadares e sua produção no 61 99 7703-0555. É o WhatsApp do Diego Valadares de produção, 61 99 7703-0555, para os contratantes de shows, fãs e ouvintes do Brasil inteiro que queiram falar, interagir com Diego Valadares, né? Marcelo Ramazotti canta, Garoto de Programa. Mundo Sertanejo. Aô! Se amo essa vida de solteiro, adoro uma farra, caçaço o dia inteiro. Não nasci pra trabalhar nesse mundo a passeio. E a mulherada adora esse meu jeito, só porque eu não sou de ninguém. Falam falam que eu sou um vagabundo. Elas dizem que não presto, que não vale um mundo inteiro, mas no fundo todas elas querem estar no meu harém. Me bate, me xinga, me joga na cama, me chama de cachorro, só não diga que me ama. Me bate, me xinga, me morde, me arranha, sou por uma noite seu garoto de programa. Me bate, me xinga, me joga na cama, me chama de cachorro, só não diga que me ama. Me bate, me xinga, me morde, me arranha, sou por uma noite seu garoto de programa. Se amo essa vida de solteiro, adoro uma farra, cachaço o dia inteiro. Não nasci pra trabalhar, vim nesse mundo a passeio. E a mulherada adora esse meu jeito, só porque eu não sou de ninguém. Falam que eu sou um vagabundo, elas dizem que não presto, que não vale um vintém, mas no fundo todas elas querem estar no meu harém. Me joga na cama, me chama de cachorro, só não diga que me ama. Me bate, me xinga, me morde, me arranha, sou por uma noite seu garoto de programa. Me bate, me xinga, me joga na cama, me chama de cachorro, só não diga que me ama. Me bate, me xinga, me morde, me arranha, sou por uma noite seu garoto de programa. Me joga na cama, me chama de cachorro, só não diga que me ama. Me bate, me xinga, me morde, me arranha, sou por uma noite seu garoto de programa. Me bate, me xinga, me joga na cama, me chama de cachorro, só não diga que me ama. Me bate, me xinga, me morde, me arranha, sou por uma noite seu garoto de programa. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. O meu amigo Renilson Santos, em Adustina, Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos. Aí de Adustina, no Estadão da Bahia Rádio, Adustina FM, exibindo nosso programa. Vamos até Roda Velha, Rádio Destaque FM. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Destaque FM, em Roda Velha, Bahia. Em Vila Bahia, Mata Verde, Encruzilhada, Rádio Talismã FM. O Rubens Gomes, todos da equipe. Um beijo para todos vocês aí da região. Audiência muito grande aí em Mata Verde, Vila Bahia, Encruzilhada, a minha querida Bruna, Cecília Lopes, todos vocês, muito obrigado. Ô, Dé Bahia, um abraço, viu? Muito obrigado a todos pelo carinho, audiência muito grande. Brevemente, Diego Valadares fazendo shows por aí. Meu amigo Cafu, cantor aí de São Paulo, grande Cafu, cantor de São Paulo também. O João Pogui, em Mauá, São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. O Gustavo Sanga, também em São Paulo, cantor também aí de São Paulo, capital, ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Marcos e Beluti cantam Então Foge. Para de dar na trave com teu sentimento, de mascarar desculpas com esse argumento. Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1,73 m. Pois é, por mais que esconda os teus anseios, tá deixando aflorar teus devaneios. Sua boca diz não quer e meu ouvido diz duvido, duvido, duvido. Inventa que tá saindo desse relacionamento, fala só pra não me dar moral, que tá quase fazendo as malas, que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora. Seria errar de novo, mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim. Então foge, foge, foge da verdade. Foge, foge da felicidade. Vai tentar se convencer que acabou e vê se consegue. Segue, segue esse seu caminho. Tenta me deixar sozinho e vai sentir na pele a falta de um grande amor. Oh, oh, oh, oh, oh.

mais na cama, pois seu cheiro ali está. A solidão não quer mais me deixar. Procuro em outros olhos encontrar o brilho seu. No som do carro ainda toco o CD que me deu. Simples detalhes de uma vida a dois. O amor ficou, só que você se foi. Você se foi. Você se foi. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Aí, ouvimos Fernando Sorocaba cantando bonito Férias em Salvador, Bahia. Salvador, a capital dos baianos, onde nós temos a Rádio Novo Milênio. Um abraço, Edu Santos, todos da equipe que exibe o nosso programa aí de Salvador para todo o estadão da Bahia. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela parceria, viu? A minha querida Ana Paula Araújo, Paraúna, Goiás, em Paraúna, Goiás, ouvindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Em Abadiânia, Rádio Capivari FM, um abraço, Bideca, a todos vocês, amigos, audiência muito grande em Abadiânia e toda a região. Em Piranhas, Rádio Satélite FM, J. Oliveira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho. Em Trombas, Rádio Serra Dourada, o Ivan Vieira, obrigado pelo carinho, Dorcelino, aos amigos que ouvem nosso programa através da Serra Dourada FM, em Trombas, no Estadão de Goiás, em Porangatu, todos vocês, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? A todos vocês. Meu amigo Abílio Moreira, em Luziânia, Goiás, também ouvindo o Mundo Sertanejo. A Kellen Eimael, em Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, sempre comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Vamos em frente, J. Neves canta O Avião.